Aí, voltei. Enchi um canecão de um litro de breja, então tô suave. Ai, agora. Gente, que lindo esse spot que saiu do Batman Arkham Origins aqui. E tem o Batman Vin Diesel. Vocês viram? Batman Não. Vin Diesel? Ah, sim, o Batman carecão. É, aqui, ó. Treinando lá na sombra lá. Oi, cadê? Tá, vamos começar essa porra, então. Ah, no Arkham Origins, deve ser legal esse jogo, velho. Tá, vamos começar essa porra ou não? Eu vou esperar essa porra sair completa pra comprar essa bosta desse. Então tá, obrigado por me responderem, então vamos começar essa porra. Ai. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. Os Super Amigos. Delícia, cara! Olá, pessoal! Estamos começando mais um Bem-Amiche! Dessa vez, Evandro não pôde comparecer para apresentar o programa e o Segui cagou e não quis apresentar essa porra. Então, quem está apresentando sou eu, o Servini, e nós estamos aqui com ele que não quis apresentar, Segui. Que caguei e não quis apresentar essa porra. Zwaist. Não me ofereceram e eu não ia aceitar também, tá? Ele, o Wes Edson Godoca. Merda de internet. Fala aí, Godoca. Derramei? Derramou, cara, porra. Boa noite. Flavor? É, eu só não apresentei porque senão eu dizia que o programa era do Nordeste. Fala bem. E ele que é o membro mais delicioso do Super Amigos, Bruno. Vai, senta aí, xerecão, senta aí, xerequinha. Que? Cara, que medo. Isso aqui, ó, o melhor funk que eu tenho na minha vida. É muita doença, cara. Já começando bem. Então, pessoal, o tema do programa de hoje vai ser sobre os filmes que nós faríamos, filmes sobre quadrinho que nós faríamos, como nós faríamos eles, ou se já existe algum filme feito sobre o assunto que a gente quer, o que que a gente mudaria nesse filme? Então, primeiro que vai começar aí dando uma ideia de filme que ele faria ou como ele faria, e aí a galera vai se metendo no meio pra mudar algum detalhe. É o Godoca, se ele ainda estiver na chamada. Godoca? Eu! eu vou repetir tudo aquilo que eu falei na hora que eu tava gravando. Que eu caguei sumariamente. É, eu faria um filme do Punho de Ferro. Ah, vá, você faria um filme do Punho de Ferro? Por que será, cara? Não poderia imaginar isso, meu. Conte-me mais, amiguinho. Ninguém esperava. A minha ideia seria fazer um filme basicamente do Homem de Ferro, o outro do Luke Cage e terminar no Herói de Aluguel. Um filme do Homem de Ferro? O que o nome do filme do Homem de Ferro ia ter a ver com isso? Punho de Ferro, Punho de Ferro, Punho de Ferro. Ele teve um derrame de verdade, não tá nem conseguindo pensar direito. Tá, e tu tinha dito que tu ia conectar os dois filmes através da cena depois dos créditos, né? Como é que tu ia fazer isso? Seria, o que eu tinha pensado na época era, tipo, o filme seria sério dos dois e o Herói de Aluguel seria um filme zoado, uma comédia. Então, a única engraçada dos dois filmes seria a cena final. A cena final do Punho de Ferro, talvez seria ele andando na rua, conversando com, sei lá, com a Misty Knight, já introduzindo algum outro personagem pra dar uma crescida no Herói de Aluguel. E ele andando na rua, conversando com ela sobre essa loucura de herói, ele não vai ser isso é muito esquisito. E, sei lá, a parede do lado dele quebra e sai o Luke Cage porrando com alguém. Aí, tu chegou a pensar em algum ator que tu escalaria pra ser o Punho de Ferro, ou pra ser o Luke Cage, ou pra ser algum outro personagem secundário, ou não? Cara, o Punho de Ferro, há muito tempo atrás, eu tinha pensado no Bradley Cooper. Ai. Bradley Cooper, pelo amor de pariu, Deus. Puta que pariu, hein, Godoca. Cara, eu também, cara. Ai, porque aí, o Rob Schneider não pode, né? Aí eu joguei ele pro Constantine. Esse Godoca é engraçado pra caralho, hein? Puta que pariu, Godoca. Tanta coisa pra fazer em casa, você fica pensando em belbeira, cara. Puta, cara, que pariu. Nessa tua ideia de filme, eu tinha pensado, eu pensei no Michael J. White como... Não, certeza. Como não. Luke Cage. se ele não tivesse muito velho. O problema é que ele tá meio veião já. Ele já tá meio veião já. Mas pra ele seria ferro. Certeza... Pra Punho de Ferro, eu fiquei em dúvida entre dois caras. O magrão que fez o Darth Maul, que eu nunca lembro o nome dele. É o... E o cara que fez o Boyka, que eu também nunca lembro o nome dele. O Boyka, sim. É o Ray Pack, o Darth Maul. É, o Ray Pack fez o Darth Maul e que fez Ray o Pack, super filme eu King of velho. Fighters. Oi? O Ray Pack era pra ser o Punho de Ferro na época que ele ia fazer um filme do Punho de Ferro. Então, mas é porque o Ray Pack e o... Como é que é o nome do cara que faz o Boyka, porra? Ele fez Soldado Universal 12, sei lá. Scott Adkins, Scott Adkins. Scott Adkins. Dolph Lundgren. Não, Dolph Lundgren. Scott Adkins... Scott Adkins daria um bom... Oh, mano, um Punho de Ferro, cara. Eu não sei porquê, mas quando eu imagino... Imagino, o Punho de Ferro, assim, live action, cara, eu sei lá, eu imagino o Ryan Gosling, tá ligado? Nossa! Mas é por causa da cara de bobo, assim, eu acho que ficaria legal, tipo, ah, o cara que não é o Punho de Ferro, sei lá, tipo, umas pegadas dessas. Então, cara, tipo, eu como sou hipster, né, velho, eu gosto de imaginar as coisas vintage, né? Eu fico imaginando um filme, tipo, dos Heroes for Hire, do Legend of Gale, cara, tipo, na década de 70, tá ligado? Tipo, não, na moral. É o que vale, cara. Tipo, tá ligado, o Jim Kelly, não o que dança lá, o que morreu esse ano lá, o que fez o Black Samurai, tem um filme do Bruce Lee, é um negão do filme de Karate. Sei. Então, o Jim Kelly como o Luke Cage, ele já tem o cabelo Black Power foda, já, né? Tinha o cabelo Black Power, ele fica do caralho. Cara, o Chuck Norris, cara. O Punho de Ferro. Caralho, o Chuck Norris. Ia ficar bom pra caralho. Tem a barba? Tem a barba. O Chuck Norris começa de carreira. Não, tem que ser com barba. Tem que ser o bagulho. Cara, e se bobear, ainda ia poder botar o Bruce Lee como mestre do Kung Fu ainda. Começa com, tipo, cara, e agora presta ser um diretor, cara. Nossa, cara. Não, e o Sam Peckinpah como diretor, cara. Pense que bagulho truzão que seria. Tá ligado? O cara que dirigiu lá o Meu Ódio Será a Sua Herança, Sobre o Domingo Meu. Só coisa foda. Cara, você, porra, eu falei, putz, isso aí seria, tipo, o melhor filme do mundo, assim, cara, tá ligado? Tá, mas e de vilão pro filme, quem que é seu... Quem que é, cara, o vilão do Punho de Ferro? É que, tipo, os três só tem vilão bosta, tá ligado? Não tem então vilão assim. Mas aí podia pegar o ferro, cara. Não, pega os vilão tipo whatever, que tipo, todo mundo usa. Pega o Rei do Crime, tá ligado? Qualquer bosta, assim. É, podia pegar o Rei do Crime e botava, sei lá, algum ator meio gordo, sei lá. O Bud Spencer como o Rei do Crime. Aí, hein, é uma boa, Bud Spencer como Rei do Crime. Sei lá, os caras chutando umas bundas de uns ninjas escroto na cozinha. É um negócio de tapão, né, cara? Aquele tapão com a mão aberta, assim, tá ligado? Tem. Mais alguma ideia? Pra botar o Terence Hill pra ser o mercenário, de repente. Opa, olha aí, ó. Cara, podiam. Daí eu já comecei a misturar. Daí já é filmes. Aí já tá mudando o tema pra filmes dos anos 70. Já tá pensando no Clint Eastwood como Wolverine aparecendo, assim. Cara. Meter uma marra. Não, mas fazer um Old Man Logan com Clint Eastwood, cara. É, não ia ter problema, cara. Cara, escolher um ator de 1,90m pra fazer o Wolverine na série de X-Men, por que não? É. O Clint Eastwood. Eu já pensei em fazer diferente, cara. Eu já faria o Old Man Logan com o Mel Gibson. Nossa, velho. Ah, tá. Eu acho que fica melhor, cara. Na boa. Porque o Mel Gibson, ele tá gigante agora, porque ele tá malhando pro Mercenários 3. Ele tá gigante, cara. E eu achei ele parecido com o Old Man Logan. Daria pra usar ele. Ele é baixinho, né, meio aparracado, sei lá, cara. Velho, se o Clint Eastwood fizesse o Old Man Logan, não ia sair garras, ia sair ponto 45 da mão. O peito da mão dele, cara. Três magnos, que atiram garras, cara. Ô, velho, tem uma foto aqui. Tem uma foto. Já fizeram uma montagem do Mel Wolverine Gibson com Wolverine, se liga, cara. E tá muito Wolverine, eu acho que eu apoio essa escolha do Vini. Dá um liga aí na imagem que eu mandei. E o cara é um bom ator, cara. Mel Gibson? Cara, ele é um bom ator. Ah, galera, ele é um ator razoável. Ele chorando, botando a arma na boca, que máquina motiva cara do caralho. Vai subir. Tu disse que ele é um ator meia boca porque tu não tem o Riggs na tua frente com uma arma na tua cabeça. Sério, vocês assistiram aquele Troco dele? Cara, é foda pra caralho esse ali. Aquele filme não se chama Troco, aquele filme se chama Max Payne 2. Esse o Troco deveria ter sido. O que o primeiro filme deveria ter sido e não foi. Cara, mas o pior que tá do caralho ele como o Wolverine mesmo, cara. Que foda, velho. Puta, na moral, cara. Já era, mano. Ficou foda. E digo mais, agora vamos pro outro filme, então, pulando pro outro filme. se eu fosse fazer os X-Men de novo, ia fazer um X-Men começando do First Class, com cinco X-Men principais de cara já no começo do filme, e daí no andar do filme eu ia botando os outros X-Men, tipo o Wolverine, com o Mel Gibson, com o Wolverine e tal. Ia ser tipo o X-Men First Class, os cinco primeiros X-Men, mas o Magneto já como vilão, tipo, mostrando um Ciclope mais experiente, a Jean Grey mais experiente. Ciclope de pochete, né? Como assim Ciclope de pochete, cara? É do uniforme dos anos 90, porra! É, mais ou menos. Eu acho o visual que eles usaram no cinema, que eles puxaram um pouco do Ultimates lá, eu achei legal, cara, porque ele simplifica um monte de coisa. Então eu não sei se eu faria com pochete e tal. Mas eu colocaria o... Lá vai as bombas agora, hein? Não quero ver pedra vindo na minha direção. Eu pegaria o Jack de Lost pra ser o Ciclope. Ele tem uma cara de cuzão, assim, sabe? Aquele cara que ninguém gosta. Os caras, tipo, ele é o... Cara, eu não gosto desse cara, mas eu tenho que ficar aturando ele. Esse é qual maluco? É aquele que era o doutor lá? É o médico. Ah, sei. Ele lembra o Ciclope mesmo, cara. Ele tem um jeitão meio cuzão. Sabe assim, que eu acho que lembraria um Ciclope mais condizente? Tipo o Tom Cruise, que tem uma cara meio de cagão, não. Mas que iria em frente. Não, aí não, tá, ia ligado? Ser X-Men, aí ia ser um filme do Tom Cruise. Eu não quero filme do Tom Cruise, cara. Ah, desculpa. X-Men. É verdade. Ele é muito estrelinha, cara. E pior, ia ter uma cena que o Ciclope ia correr e iria correr daquele jeito dele, cara. Ia ser muito estranho. Cotovelos na altura do queixo, levantando. É. Então, melhor deixar assim. Tom Cruise como Ciclope. E sabe quem pra fazer o Destrutor, né, cara? Quem que... Tinha que colocar o Justin Timberlake pra fazer o Destrutor. Aí fechou. Justin Timberlake pra fazer o Destrutor. Nossa, cara. Não, mas o problema é que eu pensei no Ciclope, mas eu não pensei no resto dos atores, tá ligado? Eu pensei... pensei no Ciclope, pensei... todos os esforços ali, né, cara? Eu pensei na Jean Grey também, que tem aquela mina lá que fez o... Ela fez Kick-Ass 2, que ela é a piranha lá que... O que quer dar uns cutuques no filme? Então, como é que ela é aquela desgraçada lá? Agora eu não lembro, mas é uma ruivinha, depois qualquer coisa a gente passa as imagens aí pra botar no post. Mas eu pensei naquela ruivinha, ela fez Madrugada dos Mortos, ela é a filha do magrão lá que levou a mordida, que chegou no caminhão. Puta, peraí, deixa eu lembrar agora, peraí. Ah, mas a ruivinha lá não é feia, cara. Mas ela é ruiva. É, mas pô, não ficaria legal. Não, mas ela é muito nova pra ser par romântico do Jack, tá ligado? Aí tinha que ser uma mina mais velha, que parecesse mais experiente também. Que, tipo, é a primeira equipe dos X-Men, mas os caras são, né? Tipo, um que eu colocaria também, tipo, poderia botar o Ryan Gosling como anjo, cara. Ele tem uma cara de... Você tá ficcionado pelo Ryan Gosling, né, cara? Puta que pariu! Eu? Quem falou dele naquela hora? Caralho, Consegui. Ah, é verdade, desculpa, cara. Consegui. Pô, segui que é drogado e tu que usa não, crack. Foi o Vini. Se eu falei o pau no cu que precisamos, foi o Vini que tá ficcionado agora, hein. Ô, Vini, a ruivinha que tava falando era essa aqui, ó. Essa aí. A Lindy Booth. Essa aí pra ser a... Lindy Booth, pra ser a Jean Grey. Aí podia ser o Ryan Gosling pra ser o anjo. Aí eu não pensei no Fera, porque ia ter que ser um cara meio brucutu, meio... O Jailson. Podia ser o Jailson. Não, o Jailson não é brucutu, não. Brucutu é o Paulo Guina. Tony Ramos, rapaz. Tem que ser de azul. Ai, caralho. Caramba, ai caralho, né, menino? Ai, ai! Eu pensei no. Cara, eu sou muito bosta, mas eu pensei no Zac Efron pra ser um homem de gelo, velho. Nossa! Esse X-Men vai ser uma série que passa na Nick, tá ligado? daí pode ter o Drake e Josh também, é tipo. O Blob. O Blob. Ele tá magro. Quem quer lutar com a Kylie de Psylocke também, você não quer? Quem? Hã? A Kylie. Não, a Kylie tem que ser a X-23, cara. O Blob teria a chance da Mark lá fora. Cara, Psylocke. E aí eu tinha pensado no filme se desenvolvendo, na história aparecendo o Mel Gibson como Wolverine. Eu não pensei nem o ator que ia fazer o Xavier também, não pensei. Cara, eles já estão definitivos já, cara. Bota um maluco podia lá. Podia ser, porque já são os atores mais veião, aí os X-Men já estão mais maduros e tal. E sem contar que ia ser mó engraçado ver o Mel Gibson encarando o maluco de Lost dizendo assim, meu, tão bosta, cara. Daí o cara, ah, é, então tá bom. O rajada no cu dele, tá ligado? Acho que ia ser massa, velho. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Mais algum filme, gurizada? Vamos pro próximo aí. Sempre tem, já né, tem, cara? Eu tenho o filme do Cu de Ferro, do Godoka. O meu X-Men Fist Class. Cara, eu tava pensando agora há pouco no filme do Esquadrão Suicida, cara. Mas o Esquadrão Suicida, o antigão. Caralho. Do começo dos anos 90, cara. Tá aí. Então, Mas quem seria? Quem que seria? Aí eu tava pensando assim, no, tipo no o Simon Pegg pra ser o Capitão Boomerang. Nossa. É, que ele é um careca. Não, fudido, que foda, né, cara? Que foda. Tava decidindo entre o Tom Hardy e o... Pô, o Tom Hardy daria um bom fera, hein? Tom Hardy daria um bom fera. É, mas eu pensei nele como o Deadshot, cara. Deadshot? O pistoleiro. É que eu não conheço direito a primeira equipe do Esquadrão Suicida, cara. Me ajuda. Quem que é a equipe do Esquadrão Suicida? Nossa, vou lembrar primeiro, vamos ver aqui. Era o pistoleiro, o punho de bronze. Nossa. O time de bronze, aliás. A Amanda Waller, o Capitão Boomerang. Caralho, põe a Oprah pra fazer a Amanda Waller, cara. Eu pensei na Oprah, cara. Sabe o que eu lembrei? Aquela a mãe da Preciosa, cara. Nossa. Essa mãe da Preciosa no... Caralho, é a Monique. Põe a mãe do Cris. A mãe do Cris. É a Rogério. Cara, a mãe do Cris daria uma boa Amanda Waller, velho. Sem, ela já fica pra caralho, né? Sem sacanagem. Ô, mas o Zueix, você tá falando dessas equipes assim, de super-herói. Cara, imagine uma da Doom Patrol, cara. Do Morrison, tá ligado? A Patrulha do Destino. É, dirigida pelo David Lynch, cara. Do caralho que seria, que ninguém ia entender porra nenhuma, cara. Ah, pô, ninguém ia entender porra nenhuma, cara. Ia ser muito massa, cara. Sério, tipo, todo mundo. Ninguém, nem eles iam entender a porra do filme, cara. Mas eu fico imaginando, cara, isso. Eu tava pensando na Tropa do Destino no ano 70, tá? Dirigido pelo. Ou pelo cara que fez Os Incríveis. Hã? Não entendi nada que o Edson falou, velho. Eu também. Eu não prestei atenção, cara, direito, pra ser sincero. Não, consegui, tá cagando. Eu tinha imaginado no podcast. Eu tinha imaginado a Patrulha do Destino, mas tipo assim, ambientado nos anos 60, saca? Aham. Uhum. A primeira formaçãozinha. Sim, sim. E pelo diretor que dirigiu Os Incríveis. Isso é um remake dos Incríveis, pra falar a verdade. Ah, e quem que é a Patrulha do Destino? Pra quem não sabe, Edson e Bruno, me ajuda. É um homem negativo. Mulher elástica. E o homem robô. Gigante. Elástico. Elástica? É, homem robô, mulher gigante. Elástica, cara? Gigante. Mulher gigante. É a inimiga dele, eu, o homem robô. A mulher gigante elástica. Ah, eu não lembro. Porque se ela cresce, ela é elástica, né? É, exatamente. Não, se ela cresce, ela é traveca. Pariu! Caralho, pra soja. Vai, positiva, vai. Não sei, cara. Não foi tão ruim assim. Ah, foi bem ruim na realidade. Foi. Tá pra caralho. Ixi! Derrame positivo aí. Derrame positivo aí. Eu pedi pro Fiscal avaliar no comentário. Ah, é, aí eu pegava a Tyra Banks pra ser a Vixen. Caralho. Ai, cara. E eu peguei uma Tyra Banks de qualquer forma. De qualquer jeito, de todos os jeitos, não, né, cara? Todos trabalham, cara. Eu não conheço a porra do Esquadrão Suicida o suficiente, eu me abstenho de comentar. Ah, você não conhece o suficiente, você conhece um pouco a porra dele só. É, só um pouquinho. Tem que consumir mais, cara. Mandou mal. A porra dele? É você, tu que entende da parada aí, o que eu tenho que fazer pra entender, então? Engole, não cospe. Ah, entendeu? Tá. Ajuda. O Vini escolheu o Ryan Gosling pra ser o homem negativo. O Ryan. Não, aí eu escolhi o Ryan Reynolds. O Ryan Gosling pra ser Amanda Waller. O Ryan Gosling também pra fazer o Constantine. Não, cara, se eu fosse fazer um filme do Constantine, eu ia pegar o Tiririca. Ryan Gosling. Porra. O Tiririca Ponte. É, o homem rústico, ele tem maior cara de Constantine, cara. Cara, eu olho pra cara do Bradley Cooper e eu acho ele muito cara de Constantine, saca? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Ele é o Jude Law. Jude Law, cara. Caralho, sério, cara. Caralho, cara. Cara, antes o Jude Law do que o Bradley Cooper, cara. É, verdade. Mesmo assim, nenhum dos dois. Eu ainda acho que o que mais tem cara de Constantine da atualidade é o Tiririca Bond, meu. É o Matt Damon. Ah, não. Matt Damon. Matt Damon. É o Ryan Reynolds, cara. Caralho. Ryan Reynolds. Ryan Gosling pra fazer. Ryan Gosling. Não, Matt Damon também não, cara. Você, o povo aí que estiver assistindo, se você nunca assistiu o filme do Constantine, procure, chama-se Coração Satânico. Coração Satânico, porra. Mas quer saber um que eu acho que daria um Constantine melhor do que o qualquer outro cara, e que ele fez um filme que ele é o Constantine, só que ele não sabe disso? Assista. Ryan Gosling. Não. No caralho, drive, deixa eu falar, filha da puta. Drive é uma recarga. Eu vou dar um achaque de flamer daqui a pouco. Vai ser o Adam Sandler, é um Constantine muito bom. Não, cara. Brad Pitt em Seven é o Constantine, cara. Pois é, cara. Pô, parece mesmo, cara. Pior que é verdade. Pra mim, ele é o Constantine que não foi, tá ligado? Até o jeito que ele fuma, assim, né, cara? Não, o jeito que ele fuma tinha que pegar no Clube da Luta, cara. Porque no Clube da Luta ele é mais descolado. No Clube da Luta ele tá bem mais descolado. Mas é que ali ele é o cara detetivezinho e tal. Ele usa capote, usa gravatinha, tá ligado? Visualmente ele tá bem, bem Constantine. Olha aqui, né? Ó. Pior que tá cara mesmo, velho. E o Brad Pitt é um ator foda. Brad Pitt é foda, meu. Pra caralho. Foda pra caralho. Inclusive é quase tão bom quanto o Ryan Gosling. Não, chega aos pés dele, cara. Mas tá quase. Se pegar o Brad Pitt e der umas porradas nele assim, cara, pra ele ficar bem fudido mesmo aí. Fica lá, tá do ponto de vista. Ficar amassado naquele nariz dele, né? E ele com certeza ia topar, cara. Ele faz umas maluquices, às vezes, por uns papel diferentão, né, cara? E se vocês fossem fazer um filme do Pantera Negra, que agora tá vindo o. A Celax. O Alixis. Tá não, o Alix pensa que é o Pantera tá Negra, né, cara? O Wakanda, na verdade. O Wakanda fica no interior do Paraná, né, cara? ia ser algo do tipo assim: ele ia estar vestido de Pantera Negra em cima de um prédio, ele ia olhar pra sua dele e dizer: ô, Piá, filho da puta que tu é, pronto, cu. Piá, seu filho da puta, cuzão do caralho, beleza? Pantera não, porra. Pantera negra não, porra. Só Pantera, caralho. Pantera negra não, Pantera. Porque eu sou preto, não quer dizer preto. Que eu tenho que fazer isso. É, tipo Pantera, trovão negro. Pantera negra por quê? Você é cego? Pra cá tem outra Pantera cor de Pantera, porra. Não, mas na moral, cara. Qualquer herói negro, cara, eu colocaria o Michael J. White, cara. aí que tá, cara, mas falando ele é muito nisso, ruim, velho. Pô, tempestade, Michael J. White. Michael J. White como tempestade, caralho, mas que doença. Alguém faça um pouco. Michael J. White de biquininho, assim, com aquela cabeleira. Não, vamos fazer a tempestade com o Moicano, tá? Tempestade falou, não, tem falou... Moicano, tem que ser com o Moicano. Ah, com o Moicano, tá liderando tempestade. Mais hardcore. Falou tempestade, isso. Eu pensei no nuclear, cara. Nuclear? Michael J. White, cara. É. Nuclear. Michael J. White pintado, cara. Não, mas tem um nuclear negro. Tem o nuclear negro. Tem o nuclear negro. O novo nuclear, é. Mas eles não se juntam e fazem um nuclear cinza, sei lá, que nuclear que é aquele. Não, continua sendo preto. Continua sendo preto. Ah, tá bom. Não sabia. Porque é um rapaz negro e uma menina asiática. E como o asiático é menos minoria, é mais minoria do que negro, então ele fica. Caralho, é recessivo, que porra, então fica só negro. Tempestade traveca essa merda, cara. Que porra é essa? Tempestade é Michael J. White, não falou? Tempestade. Ah, não. Não, é a tempestade da paródia pornô da Icaro Studios, cara. Caralho. Bom, já tá mais convincente que da Halle Berry. Que isso? Porra! Pô, Halle Berry. Que isso? Cara, assim, pô, a Halle Berry é gostosa, né, cara? Mas o cabelo tá mais convincente desse aí, cara. Ela fica usando aquele penteado de Ana Maria Braga, pra mim é foda, né? Ah, mas tem Tempestade Moicana, né? Trabalhamos fortemente, hein, velho. Não essa. Não essa. Sim. Não conta pra ninguém, tá? Que eu falei. Ah, não, mas essa Tempestade com Moicano não é que é casada com o Virilho, uma coisa assim? Não sei, em cara. Alguma, eu sei. Realidade, em alguma realidade alternativa ela foi, cara. Não faço ideia. Ah, deve ser na realidade do. Não é na realidade do Bicho? Do Bicho? Não. Do Bicho? Aí, um filme pro Alix, do filme do Bicho. Cara, se fosse botar o Bicho no cinema, eu colocaria o cara que faz o Randall lá. O. Ah, eu não sei, o... Ah, Idris Elba. Idris Elba. Eu tinha que falar ele pra ser o de bronze. Elba. Ah, bota o Dani Trejo de Bishop, velho. Da onde, meu? O Bishop é negão, cara. O Dani Trejo é... É, só ia ser foda. Foda-se, Bishop hispânico, já era. É. Dani Trejo daria um bom... Daria um bom Forge. Não. Ele é meio hispânico, meio índio, sei lá. É, sim, cara, mas ele é muito fodido, cara. Sabe quem daria o melhor Forge? Não, Brian, cara, o Dani Trejo fazer o Richter, cara. O Dani Trejo fazer o Richter, olha que demais. Dani Trejo fazer o Richter. Imagina, o Dani Trejo viado ainda, cara. Puta, fechou, velho. Tá, e quem que ia ser o namoradinho dele lá, o... Porra, Shatterstar. Quem é que ia ser o Shatterstar? Quem? Quem mais? O Ryan Gosling. Ryan Gosling. Coitado do puto Ryan Gosling, né, cara? I know, right? Esse é o Ryan Reynolds. Esse é o Ryan Reynolds. Jura, não tô nem fazendo piada. O cara burro. Tem uma cara de Richter, cara. Quem? Não, o Ryan Reynolds tem uma carinha de Richter mesmo. Ryan Reynolds como Richter. Pensei que fosse uma carinha de ator ruim mesmo, mas tudo bem. Tá, Zóis, termina ali filme do Esquadrão Suicida ali, quem é que tu ia... Nossa, a gente ainda tá nisso, velho. Pois é, pra mim tinha passado essa porra eu já. Eu também. Pra mim tinha parado. Ah, cara, já passou. Tá aí, eu só escolhi alguns mesmo. Ah, então eu errei, foi mal. Não, foi só pensando em dois filmes, o Esquadrão Suicida e o Gru. Quem? Gru errante. Quem que ia ser o Gru, cara? Ah, o Gerard de Patier. Já tem o nariz correto, cara. Porra, fechou. Ai, caralho. Não, ou o Zack Galifianakis, o malucão lá, o gordinho lá do... Zack Galifianakis. O gordo louco lá do Gilbert Não Case. Ou o gordinho do Superbad. Ah, o Jonah Hill? Jonah Hill. Já não tá mais tão gordinho, hein, cara. É verdade. Tem que fazer errado essa porra aí, senão... Vamos ter que quebrar o nariz dele pra ficar igual ao do Gerard. Nada que uma maquiagem não resolva, né, cara? Se conseguiram deixar o Robin igual ao Bruce Willis, dá pra deixar o Jonah Hill. É, essa, cara. Dá pra deixar o Jonah Hill pra cara do Gerard para ali, é, cara. Nada que uma chave de foda bem cara. Um filme de bárbaro mais real do que o Conan do Momoa. Mas aí, né, cara? Ia ser mais fiel. Cara, mas agora tu tá ligado que vai ter o filme do Hércules com o The Rock, né? Puta, cara, eu vi essa bosta, velho. E o cara tá anabolizado, o cara tá tudo deformado, velho. O cara tá nojento. Não, ele tá gigante, meu. Ele deve ter tomado bomba assim como se não houvesse mesmo. Velho, o The Rock. Eu não que ele já tomou mais bomba que o Gama, porque de resto, cara. Processo, rapaz, é um processo. Cara, o The Rock é o único cara que consegue fazer o The Rock parecer uma menininha, velho. Ah, o The Rock, tinha que ser o Bishop, cara. Só botar uns carvão e já era. Mas o Bishop é preto, seu desgraçado. Aí o The Rock é branco, né? É mas os americanos não sabem a diferença entre o The Rock podia mexicano, fazer. Cara. Sabe quem que o The Rock tinha que fazer no cinema, cara? O Adão Negro. Né? É. Nossa, velho. Porra, cara, puta que pariu. Olha aqui, ó. Pior que ele tá cada Adão Negro aqui mesmo, velho. Dá uma olhada nessa foto. Ele podia fazer o Adão Negro, olha mas aí, ó. Não sei quem faria o Capitão Marvel. Puta, ele tá igualzinho, cara. Caralho, olha, velho. Nossa, que cara forte, masco. Sinistro, velho. Mas ele é igual o Adão Negro, cara. É igual, cara. Dá medo igual, velho. Igual, eu acho que o cara. Eu acho que o Adão Negro... O Adão Negro acho que é um dos vilões que me dá medo. Ele tem até aquele suvaco de cookie lá com o desenho, ó. Pode crer. Suvaco de cu, cara. Ai, suvaco de buceta, né, que... Proibir as pessoas... Previ os desenhos dos anos 50 que tinha sido. O pescoço do cara é do tamanho da minha perna, cara. O tamanho maior que a cabeça dele, velho. Uau, é grossa a cabeça dele, o pescoço do cara. Puta que pariu. Cara, e quem tu acha que daria pra fazer o Shazam? Quem que colocaria como Shazam? Pra enfrentar o The Rock como Adão Negro num filme. John Hamm. Ryan Gosling. Ryan Gosling não vale. Ryan Gosling não vale. Não, cara, não, não. Ryan Reynolds. Não, porra. O caralho, agora o cara que eu sou putinha dele, eu gosto dele, do Mark Wahlberg, pra fazer. Nossa. Nossa senhora. Tá, eles trabalharam no Pain Game juntos lá, velho. Queria colocar o Mark como Shazam, cara. Quieto, cara, quieto. Shazam? É, tá do caralho. Caralho, não sei, mano. Claro que não, né, idiota. Olha aí, ó o Godoka dando ideia aí, ó. Fala aí, Godoka. John Hamm pra ser o John Hamm. Tô caindo, não posso falar não. João Presunto? John Han como... Vou lembrar que é o John Han. Eu nem faço ideia quem seja o John Han. John Han é o cara do... Do Mad Men, cara do Mad Men. Ah, eu sei quem é John Han, sim. Injetar 50 kg de anabolizante em cada braço dele, cara, aí pode ser que aparentemente talvez seja possível acreditar que ele possa encarar o... Se pintar o cabelo do John Wayne de loura, dá um Constantine legal pra caramba. Não, cara. Não, o Constantine já é o Ryan Gosling, cara. Não, é o Bradley Cooper. Desculpa, é o Bradley Cooper. Bradley Cooper. Caralho. Ou se a gente arranjar poderes de verdade pro John Wayne, pode ser que ele pareça factível de encarar o... Ai! Então, foi o filme do Pantera, foi o filme do Shazam aí com o The Rock como o Adão Negro e o John Hamm como Shazam, é isso? É. E qual outro filme vocês têm ideia aí, Guilherme? Qual outro? Ou, eu pensei um aqui, na realidade. Eu pensei no Capitão Marvel, tá ligado? Que ia ser uma trilogia, aí ele ia morrer no terceiro. Já escolhemos filme, já o Capitão Marvel. Não, mas é o Capitão Marvel que vale, cara. Não, sim, Marvel. Sim, então, não é desse que a gente tá falando? O Capitão Marvel decente, não aquele, aquela cagação. Ah, lá, o primeiro, o original. O que vale. Ah, não, não vale. O que vale é da DC. Não, puta que pariu, pare. Eu tô confuso aqui. Eu como Marvete, digo que o que vale é o da DC. Não, você é eu acho que o Capitão DC da Marvel. Você é o Marvete fajuto. Capitão DC da Marvel? É um poser. Poser maldito. Então, eu sou uma calcinha cancerígena, né? Então é o Capitão Marvel da Marvel. Oh, eu acho que o Bradley Cooper ou o Sawyer do Lost, cara, ele seria um Capitão Marvel legal. Caralho, meu, o Bradley Cooper tá comendo vocês? Ah, é? Eu não sei. Tá comendo, velho. Tá dando. Eu deixei o Gosling pra você. O Bradley Cooper é tão heróico. Ah, ele é tão heróico. Ah, ele tá muito heróico porque ele dança com a mística. Você calha a boca que naquele No Lado Bom da Vida é um filme bom pra caralho e é um filme triste. Eu falei mal do filme, meu filho da mãe. Eu falei mal do filme. Tá comendo. Ah. Então o Bradley Cooper seria o Capitão Marvel, é isso? Ah, não sei. Eu não sei conseguir pensar em ninguém melhor. Na realidade, eu nem cheguei a pensar nisso. Então o Guaxinim de Trabuco vai ser o Capitão Marvel, é isso? Você vê por esse lado. Não, porque tu tá ligado, porque vai fazer o Rocket Raccoon. Tá bom, cara. Não, quem vai fazer Rocket Raccoon é a equipe de efeitos especiais. Não é o Ryan Gosling que vai fazer o Rocket Raccoon? Não, cara. Tem certeza? Chega de Ryan Gosling, cara. O Ryan Gosling e o Bradley Cooper daqui a pouco vão ser o quê? Vai ser o Apollo e o Meia-Noite, porra? Porra, seria do caralho, velho. Pior, né, cara? Não, cara, isso é uma bosta, velho. Ryan Gosling como Apollo e o Bradley Cooper como Meia-Noite, né, cara? Aí escolhe o The Rock de novo pra ser o Ajax? The Rock como Ajax, caralho, velho. Tá aí, cara, Authority no cinema até que não ia ficar ruim, não. Não, ia ficar foda, cara. Se fosse parar pra pensar. Aí poderiam fazer o Mark Wahlberg, podia ser o aquele cara que é o viadinho rustido lá, Bruno. Como é que é o nome daquele desgraçado? Alice. Não, aquele que mata. É verdade, o Alice não é rustido. Oi? Aquele cara que mata todo mundo do Authority, daí tem que matar. Aquele que teve um especial malucão lá do Gartini. Do Gartini, não, do. Que ele é gay rustido, ele fica. Eu acho que ele mata o Apollo. Ryan. Acho que é Brian, uma coisa assim. Never. Ah, puta que pariu. Ah, vou lembrar o nosso filho da puta agora. Aí podiam botar o Mark Wahlberg sendo esse cara. Não, cara, o Mark Wahlberg ia ser um filme dirigido pelo Oliver Stone fazendo o Nick Fury, cara. Na moral. Nick Fury. Mark Wahlberg e Nick Fury, tá bom. No filme do Oliver Stone, cara. Tá aí, pro próximo filme aí, gurizada. Além do Authority, com Ryan Gosling e... Mark Wahlberg. Não, Mark Wahlberg. Olha, o Bradley Cooper. É o Bradley Cooper e o Ryan Gosling como Bradley casal Cooper. 20 do Authority, né? Velho, eu vou ser xingado aqui, mas eu faria uma adaptação do Saints Row, cara. Caralho, pra falar de joguinho hoje também, cara? Pra falar de joguinho, puta, tem coisa pra caralho pra falar. Não, dá pra falar. Fechou então, fechou. Dá. Fala, fala, fala. Cara, estilão é Louca Academia de Polícia, saca? Uhum. Pegar a Louca Academia de Polícia, Em vez de ser polícia, só dava roupa de gangue pros caras e pronto, já tá feito já o filme do Santiago. Ia ser tipo um daqueles filmes dos irmãos Wayans lá, tipo, ia ser dos negão zoadão, os branquelos metidos a negão também. Pior, cara, diga que é o filme dos irmãos Wayans, cara, bem dela. Cara, ia ficar zoado pra caralho, mano. Não sei se ia ficar bom, mas. Mas né? Não é Saints Row? Tinha que ser zoado. É, então. Aí ia ser zoado, cara. Tá na... E tu que filme de jogo tu faria, Bruno? Cara, eu faria um do Gears of War com o John Travolta no papel do Marcus Fenix, cara. Nossa, velho! Olha isso, na moral, só olha isso. Olha isso e se vocês não concordam comigo. Tá parecendo o cara. Caraca, mesmo. Tá igualzinho, maluco. Ai. É, ele tá gordo e tá hackado igual. Ele tá igualzinho, cara. Tá, mas não tem um irmão desse cara? Não tem um irmão dele que... Tem o Nicolas Cage naquele filme. O irmão do Marcus Fenix. Não sei se é o. Ah, velho, o The Rock tinha que estar nesse filme. Não, é o irmão do. The Rock, não, é o irmão do Marcus Fenix. Acho que tá confundindo com a esposa do carinha lá do amigo do Marcus, lá que tá morta lá no meio da parte. The Rock e John Cena tem que estar no filme, né, mano? Não, só os caras grandes. Só os brucutu, cara. O Terry Crews, obviamente, pra fazer o Cole lá, o The Train. Exato, The Train, pode crer. Deve ser do caralho. John Travolta com o personagem principal. Aham. E pra dirigir essa bosta, cara? Coloca quem? Michael Bay. Ah, ia ser só alegria. É o filme, cara, da vida dele, cara. É só o filme da vida dele, velho. Explosão atrás de explosão, velho. Uhum. Mais algum jogo que vocês acham que podia virar filme? BioShock, cara. BioShock. Cara, que medo, cara, sério. Também. Depois que eu vi. Eu acho que tem que ter uma adaptação decente de Max Payne, cara. Ai, eu não acredito que tu não gostou do Mark Wahlberg como Max Payne. Mas, cara, Bradley Cooper como Max Payne. Não, pera aí. Eu gostei do Mark Wahlberg fazendo papel, mas o filme tem uma execução horrível. Vamos colocar umas aspas aí no negócio, né? Mark Wahlberg com o Max Payne é sensacional. Uma bosta, velho. O Ryan Gosling ia ficar bom no Max Payne. Não, Bradley Cooper. Não, ele tinha que fazer o Jack Lupino. Ele fazer o Jack Lupino, dá, cara. É por isso que eu escolhi o BioShock, cara. O Ryan Gosling pra ser todas as Little Sisters. E os Big Daddy. E os Big Daddy também, não pode esquecer disso. Pô, cara, agora, voltando no assunto de John Hamm, se ele ficar careca, ele pode fazer o Hitman, cara. Adaptação? Porra, pior. Não, tem que ser o Bruce Willis, cara. Bruce Willis? Cara, eu acho que tem mais cara de Max Payne, cara. Não tem imagem nenhuma do principal de BioShock, os dois. Como é que seria? Qualquer um. Também não tem imagem do cara principal do Doom. E o Caramba, mas também tem naquele filme, tá? É, não dá pra falar, cara. O medo da adaptação de BioShock é porque eu vi Doom, cara. Aquilo é horrível. Mas é que tá, né, cara? Você pega uma porra de um jogo que não tem nenhuma história, né, cara? E quer fazer um filme dele, aí é foda, cara. Ah, mas e a parte de primeira pessoa é legal, cara. Ah, não, é o único 6 minutos legal que vale a pena do filme, cara. Aham, uhum, a única parte que vale a pena, cara. Tem um The Rock morrendo. E eu acho que nem 6 minutos, acho que é 4. É, já vamos ver aqui, peraí. Acho que é menos até, cara. Agora, o BioShock, cara, qualquer BioShock tem uma história legal, velho. É, tem. A história do BioShock é massa. 5 minutos. Mas vocês acham que esses jogos ultimamente, tipo que nem Last of Us, renderiam um bom filme, cara? Não, não precisa, né, velho? Não, que precisa, mas, tipo, é uma mídia diferente, tá ligado? Tipo, não é o cara que vai ter saco, ou que é burro, que nem eu, que fica assistindo 15 gameplays até ver o final do jogo, tá ligado? Eu fico imaginando que tá jogando, né, cara? Não, eu assisto. O cara pega o controle e fica apertando os botões, o negócio tem um filme retardado que você dá o controle pra encher o saco. Não, animal, eu fico vendo como se fosse um filme, tá ligado? Eu fico também assistindo e esperando acontecer as coisas. Cara, eu não tô jogando nada porque eu assisti todos os cinematics do StarCraft 2. Tipo um filme. Cara, eu assisti o Metro Last Light inteiro, o gameplay inteiro, como se fosse um filme. Caralho, que fácil. Não, eu tô vendo um agora, exclusivo pro Play, chama Beyond Two Souls. Cara, é muito bom. Aí que tá, meu, eu tô esperando alguém terminar essa porra pra assistir inteiro o gameplay, cara. Eu gosto da história, eu não gosto de jogar, meu. Eu quero ver a porra da história, não quero jogar. Se eu quiser jogar, eu vou jogar GTA, sei lá. Tá menosprezando aí, seu bosta. Ah, mas é que o Ryan Gosling e o Bradley Cooper vão estar no filme, tá? Do GTA, O Bradley Cooper é o Trevor, o Ryan Gosling é o Franklin. E o pai do Chris, quem que ele vai ser? Tem tempo? O Michael, o Michael, claro. O Michael, eu tinha pensado no... Pai, vocês fariam... Vocês viram que agora tá saindo uns videozinhos do... do novo Mortal Kombat aí, da websérie do Mortal Kombat, o Street Fighter e tal. Vocês acham que valeria a pena fazer um novo filme dessas porcarias aí? Pô, ou um jogo de luta só pra ficar tá na ligado que vai, né? Tinha que rolar um novo do Street Fighter, velho. Então, moral... cara, não, é que é, tá ligado que tem um terceiro filme aí, tipo, apontado faz tempo, né? Daí começaram a fazer. Escrever o roteiro, largaram, acho que desde que saiu a porra do segundo lá, acho que é o Aniquilação lá. Tá pra sair um terceiro filme que seria, na verdade, eles iam esquecer o Aniquilação e seria uma sequência direta do primeiro filme, assim, um cagar pra Aniquilação e... Não, cara, mas tu acha que não deviam rebutar essa porra? Devia ter rebutado. O novo filme agora vai ser rebutado e vai ser dirigido pelo mesmo cara que fez a websérie. Pelo menos era isso que tava anunciado há uns 4 meses atrás. É, então, é uma bagunça a porra aí, cara. Mortal Kombat é uma bagunça. A história é uma bagunça já, né, cara? Tem história, cara? Tem, pô! Tem uma história, tem. Cara. Não, pior é que tem. Se for pra contar a história daquela porra, a gente fica o dia inteiro aqui falando, velho. Não, tem história pra caralho. Tem história do Scorpion lá, é puta que pariu. Mas... O Linquay lá e o Cassandra. É, mas o problema é que é muita coisa, cara, pra um filme só, meu. Eu acho que eles deviam pegar um personagem e fazer a história dele, mas não que nem fizeram com o X-Men, sabe? Sub-Zero. Fazer literalmente a história daquele cara só. Sub-Zero. Tipo, Mortal Kombat. Cara, mas eu acho que não, cara. Eu acho que só pega um campeonatinho ali, cara. Tem a porra da série. Acho que conta a história dos personagens na série e faz um filme do grande do campeonato, tá ligado? Daí a porradaria come solta. Você pode fazer assim: você faz um filme de cada um dos personagens e daqui a alguns anos você faz um filme com todos eles juntos. Cara, tem uns 80 anos, né? Vão dar muletada nos outros, né? Não, mas eu acho que eu entendi a ideia do Slice. Não precisa ser, tipo, um filme sobre a Sonya Blade, um filme sobre o Jax, um filme sobre o Strike. Tipo, pega esses caras, tipo, polícia e exército e faz um filme deles. Tipo, sei lá, Mortal Kombat. Eu acho que tem núcleos do Mortal Kombat, né, cara? É, tipo, Mortal Kombat Ninjas, Mortal Kombat Exército, Mortal cara, Kombat. Mas todo mundo. Shaolin, cara. Mas é uma amálgama aquela porra, todo mundo é ninja, robô e soldado, cara. Não, mas ele tem núcleos, né, Bruno? Tá ligado? Deserto, não, é, tipo, é que no. Pelo menos no videogame essa porra não funcionou, né, cara? Não. Então tentaram separar, assim, tipo, tem aquele. O Anthologies é uma bosta, aquele Strike Force lá que também conta essa parte do exército. Nossa, é nicho pra caralho. Ah, mas é, vai ser filme, é claro que vai ser bom. Aí você faz um filme do núcleo do Resident. Ah, não. Um filme do Leblon. Mas aí. Eu, pra mim, eu fico com o primeiro filme do Mortal Kombat, que eu acho muito bom, cara. Eu gosto pra caralho. Tem que ser aqueles diretor de filme indiano pra dirigir, cara. Não, cara. Imagina um filme do Mortal Kombat dirigido pelo cara que fez aquele do... Aquele filme lá do casarão de polícia lá. Que filme tailandês lá, que os caras da polícia invadem o casarão. Sim, eu ia falar desse filme, The Raid. The Raid. Nossa, cara, o diretor do The Raid, cara, pra dirigir o Mortal Kombat. Cara, aquele filme é de uma pancadaria violenta. Puta, imagine, velho. Que do caralho. Foda, cara. Todo mundo fala do filme, cara. Até hoje eu não. Cara, o dia que tu puder assistir esse filme, assiste, mano. Vale a pena. Toda vez que eu elogio o Dredd, cara, alguém me fala do filme. Exato. Pega o Juiz Dredd, só que faz mais foda ainda, cara. Mais violento, sim, cara. Que não mais violento. Toda a tecnologia e é mais violento. E tem o mendigo mais foda de todos os tempos, que é o vilão principal do filme, cara. Cara, na versão 2, olha... tem aquele carinha que é seco igual o Gariba, que é porrateiro pra caralho. É o Gariba... Não. Gariba hardcore, tá ligado? Gariba hardcore 2.0. Cara, tu olha pra aquele cara, tu não dá um pila pra ele, meu. Mas não. Ele senta o braço em todo mundo. Exatamente, cara. Exatamente, tipo colocar o Gariba pra lutar com o Bop, assim, tá ligado? O Gariba ganhar os caras. Ligado? Essa cena é foda, velho. É, esse cara pra dirigir o Mortal Kombat ia ser do caralho. É foda, velho. É, manda bem, cara, manda bem. Ai! Ai! Mais alguma adaptação de filme de jogo, cara? Flamer, tá aí? Ah, eu achei que seria legal uma adaptação de, sei lá, Chrono Trigger, velho. Eu sabia que ele vinha com esses RPG japonês. Eu sabia. Mas é o melhor de todos, cara. Você quer adaptação mas de é quê? Mas é bom, cara. Ué, é Final Fantasy. Eu acho que seria legal uma adaptação, mas não Skyrim, é de Skyrim, sabe? Olha, tem, pô. Skyrim, né? Ô, não, pera aí. O Elder Scrolls Elder Scrolls tem uma história legal, cara. Mas seria uma história de jogos, né, cara? Mano, você não tá. Você não tá. Você tá de sacanagem, você tá comparando, tipo, Elder Scrolls com Chrono Trigger, né? Porra, velho. Eu posso derrubar esse cara do podcast aí? Alguém tem alguma objeção contra e tal? Não. Não, pera aí que eu vou chamar o Ryan Gosling aqui na conversa. O Ryan Gosling vai fazer o Crono, né, cara? Mas o... Não. Coloca o Keanu Reeves pra fazer o Crono, cara. Fala, Flamengo. O Jonah Hill pra fazer o sapo. Deixa ele falar, velho. Vai, fala aí, Flamengo. A ideia é que não seria um filme live action, seria um filme animação, tá ligado? Ah, seria sim. E o Ryan Gosling e o Bradley Cooper iam poder fazer as vozes dos caras, pô. Todos eles, né? Todas as mulheres. Até do Labo. Aí, a gente ia pegar o ai-ai do Flammer pra ser o grito do Labo. Ai-ai! Animação estilo Final Fantasy? Aquela que saiu, aquele filme? Adventure, tem que ser desenho, né? Mas o qual Final Fantasy? O dos fantasminhas escroto ou Adventure? Eu tô falando dos fantasminhas escroto em termos de qualidade de animação, não tô falando da história. Seria uma coisa meio estilo Gimli, tá ligado? Daí sim. Puta, ia ser estilo... Imagina, estilo Gimli com o Toriyama junto fazendo a animação do Chrono Trigger, velho. Puta que pariu. Verdade. Cara, o jeito que teve adaptado, cara, seria Mass Effect, velho. Pô, pode não, crer, cara. Puta, pode crer. Legal, cara. Não, bruxeiro, pô. Bruxeiro também, pode crer, verdade, foda. Queria ver, fala, cara. Pô, mas o bruxeiro rolaria um live action, velho, na moral. Ah, pô, assim, ó. O que? O Ryan Gosling ou o Bradley Cooper como são as duas opções, né? É. Não, podia ser os dois, cara. No filme 1, o Ryan Gosling, no 2, o Bradley Cooper. Não, sabe quem que ia ficar melhor como o cara do The Witcher, meu? Tá ligado aquele magrão que faz True Blood, que foi convidado pra fazer o Thor e não quis? Acho que alguma coisa Sasgard, o nome dele. Sei mas lá, já assistiram? Já assistiram o filme do Witcher mesmo, né? O filme polonês, né? Não. Tem filme do Witcher? Tem. Tem um filme polonês. Tem um filme polonês do Witcher que é a bosta, mas tem, cara. O cara é igualzinho, velho. Deixa eu mandar pra vocês. O Ebol dirigindo, com certeza. Não, o Paul Anderson lá. Não, o Paul Anderson que dirige os Resident Evil. Dirige todos os atores do videogame também. Que maneiro, hein? Só que não. Não. Não, cara, mas na moral, pera aí. Sério, Double Dragon, aí sim coloca o Ryan Gosling e o Bradley Cooper. Aí, ó, tem um. Bota os dois. Fechou. Tem um cosplay de Geralt aqui que maluco, ficou muito foda. Eu não sei se é cosplay ou se é o maluco do filme mesmo, não faço ideia. Caralho. Do filme, é isso aí. Nossa. Ficou muito foda, ficou muito, muito foda mesmo, ficou, cara. Bom pra caralho. Visualmente é igualzinho lá o cara lá, que é descrito no tem no jogo, mas o filme em si é uma bosta, velho. Fraco pra caralho. Fala aí, Godoc, quem quer defender o Rob Liefeld dos cinemas aí, o Ebol. Vou defender o Ebol. Não. Quase todos os filmes dele são uma bosta, cara. Mas vocês já viram Postal? Postal é escroto, velho. O Postal é o seguinte, eu fiquei assistindo esse filme e pensei, puta, esse filme se fosse dirigido por outra pessoa ia ser legal. Não, mas eu achei muito foda, cara. Mas ele tem um outro filme bom além do Postal, tem aquele... Não vai falar aquele do Piazinho que sai atirando todo mundo na cidade. Peraí. O filme do Postal tem alguma coisa a ver com o jogo do Postal? Tem, é do jogo do Postal. Velho, que incrível, que foda, preciso olhar isso, velho, na moral. Não, vê, não, é idiota, cara. É idiota, tá ligado? Ah, igual o jogo. Igual o jogo. Não, cara, não. Um filme do Postal com o Dennis Danga dirigindo com Adam Sandler e Rob Schneider. E o Ryan Gosling de vítima. Cara, o Rob Schneider ia ficar bom num filme de GTA, meu. Não, cara, não pode haver. Ele tá bem no Jovem Hércules. Ah, não, ele já tentou isso, não deu certo também. O ator que faz o Iolaus, cara. Podia incluir alguns papéis desse aí. Na moral. Não, mas o ator que faz o Iolaus é bom, cara. O nome dele qual que é? Alguém tem ideia? Além de Laos. Eu consigo ver, cara. Esse cara aí é o Michael Hurst. Michael Hurst. O Iolaus? É. Sabe o que ele chama Iolaus, cara? Iolaus como Iolaus. Porra, Godoca. tipo o filme do Blaze. O Jack Black e o Kyle Gass. Michael Hurst. Pô, cara, mas é tipo vendo aqui, imagina o Kevin Sorbo, cara, já que tá falando de Iolaus. Nossa! O Kevin Sorbo fazendo Conan, cara. Ah, não! Ia ficar melhor que pô. Ia ficar melhor que pô, cara. Isso é indiscutível. Não, o Kevin Sorbo como bruxeiro, cara. Tá ligado? Pô, mano. Ia ficar semi-ruim, mas até passaria, vai. Pensando na cara do Kevin Sorbo agora, que ele tá mal veião, né, cara? Então, velho. Cara, eu não sei, tava, cara. Sei. Porra, cara. Tem um filme do Ku, cara. Conquistador, e é ele que faz. Tá desviando com a minha cara. Tem. Ele fez o Ku Conquistador, cara. Você tá de zoa. Como é que o nome daquela piranha lá é tia, não sei qual é que o. Que o Segui curtiu Carreira. O piadinho lá. Ô, esse aí é nice, hein, nice. Cara, eu tava pensando que podia ser o boss lá do Saints Row, cara. O jovem Bruce Campbell. Porra! Né? O jovem, agora ele tá. Agora dá, tem que voltar no tempo pra fazer. Tá esbagaçado, cara. Bruce Campbell, que tem uma cara de olho. É o Harvey, o advogado. É perfeito. Tá, galera, agora não, cara, vamos. Bruce Campbell, não era o Ash? Ou eu tô com. É o Ash, cara. Pra mim, o. É o Harvey, o advogado, cara. Ele é o Harvey, o advogado. É o Harvey, o advogado? Uhum. Não, podia ser, cara. Ele podia ser, cara. Ele é perfeito pra ser. Ah, e outra, um último jogo. Você estava falando do. O filho da puta lá de explosão, o Michael Bay. Michael Bay. Cara, podia fazer Bomberman, é isso? Não, cara, ele podia fazer Contra. Puta que eu Aí sim, novamente, os protagonistas, o Bradley Cooper e o Ryan Gosling. São dois caras. Não, mas na moral, cara, Metal Gear, cara, tava rolando uns boatos, tempo que ia sair. Vocês acham que ficaria legal? Eu não, cara, acho que funcionaria, caralho, não, cara. Porque o jogo já é um filme. O jogo já é um filme, já não precisa nem ter, tá ligado? Mas se fosse, cara. Como animação ou live action? Não, live action. Mas eu não sei se rolaria, não, cara. Aí ia ter que ser o Tom Cruise fazendo, porque, né? Ia faltar. Cara, só eu que voto pra fazer o jovem Snake lá, o Solid Snake, o Hugh Jackman, cara. Não. Talvez. Eu voto no Hugh Jackman pra ser o jovem Snake? Parece, cara. Hugh Jackman fazer o jovem Snake e o... Sabe quem eu voto, Bruno? No Hideo Kojima mesmo. Ah, mas ele já tem o personagem dele na porra do jogo. Coloca ele fazer o Otacon, velho. Faz uma coisa. É, o Otacon, cara. Ele é bonzinho. Faz o Otacon. Não, mas coloca o Pedro lá da... A carga pesada fazer ele velho, daí o Old Snake. Caralho. Porra, fechou, velho. Ah, se é pra botar, então põe o Clint Eastwood pra fazer ele velho, então, meu. É, aí. Puta, nossa, ia ser foda, né, velho? Ia ser foda demais. Aí o cinema não ia suportar tanta fodacidade, cara. Não ia, cara. Aí tu pega e faz assim, ó. Tu pega faz uma maquiagem que nem fizeram com o Robin. Imagina o Bruce Willis e põe o Hugh Jackman parecendo o Clint Eastwood. Pronto. Você imagina o Clint Eastwood com tapa-olho, cara. Caralho. É a visão mais foda de todos os tempos. Se fosse o Clint Eastwood, cara, ele não ia usar disfarce. Ele ia entrar atirando, velho. Ele não ia virar caixinha. você nunca ia conseguir fechar o jogo, cara. Né, cara? Com o Fox Hounds. É. Não, os negros já fizeram umas montagens já do... Por que, galera? Já pensaram que a gente pensou o Hugh Jackman como... É, então. O Hugh Jackman... Convence, cara. É, olhando assim não ficou tão ruim não, cara. Não fica ruim não, cara. Convence. Melhor que o filme do Wolverine e Origins ia ficar, né? Ah, não. Certeza. Então, Origins também, né? Naquilo ali. Mas eu acho que tinha que adaptar o Metal Gear... O Solid 3, tá ligado? Fazer um Solid 3 com o 4 ali, mesclando, tá ligado? É, porque não, sim, acho que ia ter que ser o 3 mesmo, cara. Nossa, eu joguei 1, eu nem lembro a história do 1, velho. Ah, também não lembro a porra da história. Porque é muito, a história é muito grande, muito complicada, é cara. Confusa, daí dá muita reviravolta. Tem que ter. Pô, e tem muito retcon, cara. Tem muito retcon na série, velho. Tem retcon, tem negócio. Cara, o retcon que fode, cara. Retcon que fode mais, velho. Tem um retcon maluco, cara. Cara, o Bruce Campbell, realmente, como Harvey, o advogado, é perfeito, cara. Ele tem um queixo igual aos personagens do Alex Toth, cara. Perfeito, cara. É perfeito. Sabe, agora que falaram mais de personagem, me veio mais uma ideia pra um outro filme que ainda não fizeram nenhum filme sobre o personagem, mas que ainda poderia ser feito, é do Lanterna Verde, cara. Poderiam pegar Poderiam pegar o. Poderiam pegar o Stifler e fazer o Guy Gardner, cara. Tá perfeito. Pronto. Cara. Aí botava o Stifler de Guy Gardner e ainda pegava um outro negão lá, não lembro o nome do cara agora, pra fazer o John Stewart. Não, o Alix não. Porra, como é que é o nome do negão, cara? Alix? Não, caralho! Você conhece o Alix? Sou muito palmado. Porra! Faz o Chris. Cara agora. Não, era o Chris. Ah, esquece. Tirou uma Calé. Tendo o Stifler como Guy Gardner já tá bom, cara. Já ia ser muito melhor do que o Ryan Reynolds, que foi cotado pra fazer o Hal Jordan, né? Cara, de repente podiam pegar o Ryan. Parar, cara. O Ryan Gosling pra ser o Alan Scott. Gente, vocês não estão levando em consideração a maior estrela do cinema e da interpretação do mundo. Ryan Gosling. Não, porra! André Marques, que fez o Mocotó. Não, André Marques é um lobo. A gente não escalou ele, já foi o filme do Blob. O André Marques é um lobo. O lobo. Caralho. Seu tamanho, tá ligado? Que merda. E se fosse pra adaptar algum quadrinho, algum filme com atores nacionais, cara? Aí, tipo, sei lá, fazer uma versão nacional de Mercenários. Ai, que foda. Delton Mello no lugar do Stallone. Wagner Moura no lugar do Schwarzenegger. Pedro lá, o... Pedro Vinho. Não, galera, não, sério. Sem sacanagem. Uma Liga Extraordinária Brasileira. Uma Liga Extraordinária Brasileira. Quem que ia estar na Liga Extraordinária Brasileira? Alan Quarto ia ser aquele muito arte. Não, ia ser com um personagem da literatura brasileira, então, cara. Sim, é o cara que defende. Não, tem que ser só de TV. Não, na moral, eu não lembro, não sei o nome do maluco. Jubilula. O Papacu lá, tá ligado? Papacu. É vivendo que se aprende. O Visconde Sabugosa. Ia ter que ter um meio uma torraca de vampiro também, né, cara? Puta, não, vampiro não, ia ter que ser o Barbosa, cara. Cara, Barbosa é homicida, cara. Tá, então peraí. Ia ter Jubilula. Jubilula, ia ter o Barbosa na equipe. Marque, alguém tá marcando isso aí? Pedro e Bino. Chico Anísio como vampiro brasileiro. É. Como é que é o nome do A Vera Verão. A velha surda. Jeff Valadão. Nossa. Caralho, cara. Jeff. Pescador Parrudo. Pescador Parrudo. Praça Evandro. Valdiano Igor. Que Valdir Toriano. Vai ter os poderes místicos. Pra ser Liga Extraordinária ou é pra ser mercenário brasileiro, cara? Valdir Toriano também. Nossa. Senhora, Valdir Soriano. E Genival Lacerda. Tinha que ter um Chitão, cara. Tinha que ter um Chitãozinho, um chororó não, também, velho. Na moral. Bullets nunca faz mal. Mas a gente já sabe quem que é. E Deus vai olhar assim, tem um Franquito Lopes, um índio brasileiro também. E o líder da equipe ia ser o André Marques, certo? Exato. Não, ele é gordo, tem que ser vilão, cara. Ele é gordo. Cara, não, pera aí, ó. Mas as vilãs seriam, tipo, a Bia Falcão, a Nazaré Tedesco, a Carpinha e a Odete Reutemann. Não, pera, mas tem que lembrar de uma coisa. O espírito mesmo do Mercenários é trazer atores que estão em queda, né? Dedé Santana como Chuck Norris. Aí? Nossa, puta, pior. Cara. Não, aí fica é legal. Sei lá, deixa eu pensar aqui. Dedé Santana, Cigano Igor, André Marques, Sérgio Malandro, tá sempre em queda. No lugar do... João Kleber. Não. A comunidade do João Kleber do Norkut tá crescendo, velho. Vocês estão malucos? deixa eu ver isso aqui. No lugar do Jet Li, o cara que faz o Gavião com Bi. Não, cara. No lugar do Jet Li, aquele japinha do pânico só se fode, tá ligado? Não, cara. alguém lembra que passava no Domingo Legal? Que tinha o... É. Aqueles mágicos chineses lá. Era o Oriental Magic Show. que tinha um Osamu, tinha uns os caras usavam umas jaquetas de couro branca, aí tinha uma jaqueta de couro vermelha, caralho. Aí ia ter que ter aquele hipnotizador também, cara, pra... Ah, o Dodoro Mercado. Fábio Fuentes. Fábio Fuentes. O Dodorme Dorme lá dos cachorros lá, o... É, Fábio Fuentes. Tem um outro. Ryan Gosling. Mas se é pra ter super poder, também tem que ter o Walter Mercado e a mãe de Ná. Mãe de Ná. Mas aí é o seguinte, ah, não, mas aí você vai já, vai virar, já vai virar a Liga da Justiça Dark. Vai galo. Não, e o líder vai ser o Toninho do Diabo. Pode crer. Não. Tem que ser um Pai Galo, pode crer. Pai Galo, cara. Pai Galo, sim. Boa. Não, cara, isso vai ser tipo, aquela French Coat, não lembro lá, que tinha aqueles caras só que usava casaco lá, tá ligado, DC. Eu gostei de... A French Coat Brigade. Isso, French Coat Brigade. Ele coloca esses caras aí. Ele coloca o Padre Quevedo, o Pai Galo, tá ligado? É a French Coat Brigade PR. Aquele cara do Ha! Como é o nome dele? É o homem do Ha, cara. Thomas Lee Morrow. Thomas Lee Morrow. Caralho, eu fico com medo que o Edson sabe quem é esse cara, velho. É, Thomas Lee Morrow, é mais mesmo. Eu não vi uma entrevista do jogo. O que tortava as colheres, né? Mano, tem que ter o pastão. Pastor Zangief lá, o pastor pilão, tá ligado? Sai da frente, Satanás! Mas aí vai na parte dos personagens de vilos, assim, tá ligado? Então, ele vai pra Tente Gold Brigade, cara. Tipo, o Dr. Fritz fazendo uma cirurgia espiritual na galera. Dr. Fritz, passei o Oriental Magic Show aí, ó. Tem que ter o Dr. Essa porra aí, meu. O Dr. Hayes seria o médico. Eles parecem uma banda de J-Rock, de seus 90, velho. Tá ligado aquela J-Gay? É isso mesmo, parece muito, velho. Esse não, é o maluco mágico lá, não é? O... É. Foi um Magic Show, cara. Isso mesmo. Pô, galera, a gente tá falando dos mercenários, é o médico da equipe que é o Dr. Ray, cara. Boa. E ele luta, hein? Ele luta capoeira. Ele luta Krav Maga. Eu demorei pra entender, juro. Krav Maga. Ah, é. Mas você já até vê a cena, tipo, tá rolando um puta tiroteio fudido, ele sai correndo, sem arma nem nada, só com um kitzinho médico. Dá um bisturi. Não, um kitzinho de cirurgia de. Gingando na cara. Bota peito no bandido. Não, pra pôr aplique no rosto, tá ligado? Ele sai correndo, dá porrada nos caras e bota um aplique no Dolph Lundgren, tá ligado? É. Ah, mas não precisa, já tem pra caralho. Não, é pra não perder. Você foda, cara. Aí vem a nave espacial trazendo o ET Bilu e sua raça. Não, cara, mas isso vai ser mais pra frente, cara. Isso vai ser mais pra frente, que tipo, vai ser um pacto assim, do ET Bilu com o ET de Varginha, tá ligado? Que a gente vai ter que pedir invasão. Independence Day. Vai ser tipo, vai ser um arco em homenagem. Cara, um dia, imagina Independence Day brasileiro. No dia 7 de setembro. Como é que é o nome daquele maluco lá que tem uma barata? Maluco que tem uma barata na cara e que é amigo do Romário. Ele vai ser o personagem principal do filme, o... Eddie Johnson. Isso! Eddie Johnson, que é o Rob Schneider brasileiro, né, cara? Eddie Johnson. Ele é brasileiro, velho. Aí vai ser foda, cara. Eddie Johnson. Mas ele é gótico. E pra ser a mocinha do filme, a... Marieta Severo. Cara, Independence Day vai ser assim, na hora que eles foram explodir o plenário lá, o povo gritando, né, comemorando. Isso aí, cara. Daí vai o FHC e salva o Brasil. Ei! De novo. Olha. Oi. Top. Ai, cara, quanto nós estamos de tempo, velho. Pra quê? Fala bosta, velho. O que se construiu nesse podcast, cara? Nada. Como sempre, né? Mas hoje foi pior, cara. Ah, deixa eu só mencionar mais um que eu queria muito ver, cara. Uma adaptação de filme do Freakazoid, cara. Pode crer, cara. Jim Carrey. Quem seria? Jim Carrey, óbvio. Jim Carrey, pô, certeza. Dublado pelo Guilherme Briggs. Eu queria ver um novo filme do Fantasma. Um bom? Ai, como assim, cara? Bom. Tu não gosta do Billy Zane? Ele é um puta de um ator bom, ele, tá, ele faz até Titanic. Quando eu assisti, quando criança eu gostava. Cara, pior que eu também gostei do filme do Fantasma. Eu não tenho orgulho de falar isso, não. Ah, eu também não, cara, mas eu gostei do filme do Fantasma quando eu era pequeno, mano. Nossa, cara, quando eu vi esse filme, eu achava que era o cara da múmia lá que fazia lá o Brandon Fraser, cara. Eu sempre achei que foi ele que, nossa, que minha vida mudou agora. Fala aí, Bruno. O delay do Godoka tá foda, né, cara? Tá foda, cara. Voltei ao normal? Voltou. Acho que agora voltou, né? Não, eu ia falar três personagens que eu queria ver, filmes decentes, cara. É o Fantasma, o Rock Tier, cara. Pô, mas o filme do Rock Tier é bom, cara. O filme do Rock Tier é bom, mas eu queria ter algo mais recente, algo com a tecnologia. Ah, não, cara, eu queria ver tipo, na década de 30, de 40, né? Acho que seria mais legal, cara. Qual o segundo personagem que falou, cara? Desculpa. O Sombra. Ah, o Sombra. Não, eu queria ver o filme na década de 30, o Sombra. Eu queria ver na década de 30, mas com os efeitos especiais de hoje. Ah, tá, isso aqui. Sim. Ah, sim. Aí sim, é do caralho. Vocês jogaram aquele Dark Void? Quem jogou aqui? Não. É um jogo da Capcom? Não. Não sei nem que porra é essa. Um jogo da Capcom que é todo baseado no Rock Tier. Certo que jogaram, velho? Jetpack, ele fica indo de uma plataforma pra outra num ambiente isso, enorme. Isso, assim. Que quem cria tecnologia pra você é o Tesla, tá ligado? É mó legal o jogo, cara. Pô, viajandão, cara, legal pra caramba o jogo. Eu queria ver um filme dos Transformers. Eu ouvi dizer que saiu, inclusive, mas até hoje não vi. E do Mega XLR. Oh, caralho, sim. Puta que pariu, velho. Quanto você fez dirigir pelo Guilherme Del Toro? Então, podia, cara, podia sabe o que eu lembrei agora? Sabe o Gariba, que Gariba como o Jaiminho e o... e o... Porra, como é que é o nome do cara? Eu sempre esqueço o nome do cara. O Churumino como? Não. O cara do Se Viver Num Case lá como Godinho lá. O Zeke Galifianakis como o cara. O cara? É, aí, ó. Porra, seria legal. Eu queria ver um filme do Demolidor dirigido pelo Darren Aronofsky. Nossa, com direito velho. A fazer cara, o que ele pariu, cara. Quanta droga ele quisesse usar. Cara, aquele maluco lá que o cara do o Justiceiro do Havaí, que ele se redimiu. Thomas Jane, ele se redimiu fazendo aquele vídeo pra internet lá, o vídeo. O se redimiu, cara. Porque de todos os filmes do Justiceiro, aquele filminho pra internet é o melhor, cara. Aham. Uhum. Todos. Cara, não, mas você já imaginou, cara, o John McTiernan lá, quando ele tava no auge lá, fazendo Duro de Matar, os Predador lá, dirigindo um filme do Justiceiro, cara, que do caralho que seria? Ou o Poverhoven, ou o Poverhoven. Poverhoven, é verdade, velho. Pior. Ou Tarantino, ou Robert Rodriguez. Cara, sério, eu não consigo ver o Tarantino dirigindo filme de super-herói, cara. Na moral. É, cara. Eu acho que não ia ficar bom, cara. Também não é. Justiceiro não é super-herói, né, cara? Ô, mano. Não, mas assim, tipo, de quadrinhos, assim, digamos. Ô, velho, eu queria muito ver um filme fiel aos Supremos, tá ligado? Mas fiel mesmo, assim. Eu acho que ia ser muito foda, cara. Você não gostou de Vingadores, cara? Isso que você quer dizer? Não, mas além de uns Vingadores, um Supremo. Não, pera aí. Pera aí o quê? Vai, continua? Continua? Ah, não, era só isso mesmo, era só pra fazer o fervo. Não tenho nada a falar. Tá. Que filha da puta veja você. Não, velho. Bom, o filme do John Woo nos anos 80, cara, aí fazendo o Jesus Feira foi legal. Porra, pior, velho. John Woo. Aí podia ser o Chow Yun-Fat, cara. Podia ser o Chow Yun-Fat fazendo o Justiceiro. Eu ia não achar. Eu não ia ver nada de errado, cara. Sério mesmo. Nem eu. Eu ia achar muito bom. Inclusive, já deve ter sido feito, inclusive. O cara que fez o último Justiceiro, que ele tá fazendo o Volstag, o cara é bem parecido com o Cass. Então, cara, eu sou uma das únicas pessoas que gostam de Justiceiro, cara. Cara, mas eu gostei desse filme. Eu também, velho. Se o Justiceiro fosse um filme, não é. Se o Justiceiro fosse um filme dos anos 80, quem ia fazer ele seria o Steven Seagal. Não, eu não entendo como é que pode ter Nick. Eu não entendo como é que pode ter Nick que defende aquele do Dolph Lundgren. Aquele é muito ruim, cara, aquele filme do Dolph Lundgren. Eu acho que aquele filme bom, cara, mas ele não é um filme de Justiceiro. Tipo, ele é um filme bom. É, não, ele é um filme bom. do, sei lá, do... Do Dolph Lundgren. Do Dolph Lundgren, do Nico acima da Leica, sei lá. É, tipo Nico acima da lei. Mais ou menos isso. Ah, que Nico é foda, cara. Ele bate com os caras com uma bola dentro de um pano de prato, velho. Ele espanca... De... Não, não, bota sinuca na toalha. Não, é, dando um pano de prato, cara. Ele espanca os caras. Ele espanca o cara usando o cara como arma. Também. O próprio cara como arma pra bater no cara. É muito foda. E o Justiceiro fez isso, cara, pô. Isso é o que ele fala do gato? O quê? Isso é o que ele fala do gato? O cara pergunta pra ele do... Ah, eu vi dizer que você matou um cara com usando um gato morto. Mentira, o gato tava vivo. Caralho, mano. É isso que vem. É, e pra quem tá escutando, como o filme do Hellblazer nos anos 30... Obrigado. Coração Satânico, o filme do Justiceiro dos anos... Falou mal do capeta e foi zoado dele, né? O Godó canubizou. Enfim, o filme do Justiceiro dos anos 70 é Desejo de Matar. Pronto. É, já foi feito já. Basicamente. É isso. Ai! Bom, pessoal, agora vamos encerrando o podcast de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do tema. Deixa eu falar mais uma merda aí que a gente falou aquela hora. Última merda. Alguém falou do filme do BioShock, cara. E alguém falou do Del Toro depois ia ficar legal, cara, Del Toro fazer uma adaptação do BioShock, velho. Pô, ia ficar maneiro, cara. Ia ficar do caralho. Ah, cara. Mas tu diz os primeiros BioShock, né? O primeiro, é, o primeiro. Seria o primeiro. O primeiro, não o Infinity, o primeiro. Ah, tá. Ah, acho que ia ficar massa, dependendo do ator. Podia rolar um Bradley Cooper ou um Ryan Gosling. Não, o Ryan Gosling pode fazer o Andrew Ryan, dá o. Ele podia fazer o Andrew Ryan Gosling. É, putz! Fechou! Puta, é o vilão lá. Exatamente. Caralho. Criador de Rapture. Bom, gurizada, foi esse aí mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. A galera vai dar suas últimas. Suas últimas considerações finais. Que terminam no... É isso aí, velho. Então, começa aí, seguir. Fala aí. Ah, velho, eu quero meu coração aqui e falar que esse podcast ficou legal pra caralho. E que Ryan Gosling é o ator superior. Beijos pra todo mundo. Fala, Joyce. Bom, eu quebro meu coração dizer que esse podcast ficou do caralho e Ryan Gosling é o ator superior. Flamer, fala aí, Flamer. Ah, quebra o coração dizer que esse podcast acabou, me satisfez bastante. E Ryan Gosling é um ator superior, incrível, absurdo, e eu não dou pra ele porque eu não sou gay. E tesudo, ah, seu zoado. Godokin, se a internet permitir, fala aí suas considerações finais. Obrigado, Godokin. Bruno, fala aí, Bruno. Eu não vou falar do Ryan Gosling porque ele me lembra de cocaína. Só isso. tem um coraçãozinho machucado aí. Mano, não, na moral, vai rolar alguma coisa pra tampar essa parada aí. Só pra evitar as paradas. Acho que eu caí. Momento resposta, Bruno, manda. O Regozio é um cara bonito e eu dava pra ele. Só isso. Godokin, fala tuas últimas considerações finais aí. Então, eu queria falar que o último filme que eu queria seria Star Wars. A história de Caio Catarn. E pra vocês todos enfiaram a argose no cu. Alguns aqui já fizeram isso, inclusive. Em parcelas. Então, bom, se você ouviu o podcast e gostou, acho o Ryan Gosling um puto de um ator, gato pra caralho, Bradley Cooper talentoso também. Então entra aí no Facebook e dá like na página do Super Amiches. Entra no Twitter, no Orkut, no YouTube, tudo que tiver direito. No Instagram, no Google Mais. No Badu. No Badu. No ICQ, adicione o ICQ do Super Amiches. O ICQ, o MSN. Entra na nossa comunidade do Orkut. Qual que é aquele bagulho que os Grindr, né? Procura o Bruno no Grindr lá. Ele tá lá. Procura lá. No Adult Friend Finder. Sim. E no chatzinho. Procure o Vini no Chaturbate, que ele tá lá também. Vocês podem me achar em qualquer site pornô, naqueles adzinhos lá de mães solteiras precisando de pau. Sou eu, tá ligado? Não, quando você estiver no Xvideos, Aí, quando tiver ali embaixo, ah, o Super Amishes quer conversar com você, é verdade, tá? A gente quer fazer um show na webcam, pode clicar e aceitar lá. E tem pra todos os gostos aqui. Sim, sim. Só não tem pros héteros, mas pros homens gays tem um monte de variedade, cara. Vocês estão à vontade aí. Eu faço um show escrito Godoca no meu pau e Ariel 72, hein? Ariel 72, hein? Ai, caralho! O Gariba. O Vini ficou falando sozinho, caiu. O Gariba ouviu agora e soltou uma lágrima pelo cu, Godoca. E daí eu coloquei ela pela boca. Não, mas demorou. O Vini não tá. Vamos encerrar essa merda aí. Falou pra todo mundo. Beijos. Falou. E até mais. Hello. Enquanto isso, na sala da delícia. Eu não entendi o que você perguntou, velho. Vamos começar a gravar ou não? Vamos sim. Peraí, o que o Vini falou? Caralho! Vai tomar no teu cu, eu falei. Ah tá, beleza. Providenciando já. Caralho, cara. Pergunta. Ligando. Porra, Zuez. Tá na chamada, entendeu? Tá na chamada, entendeu? Tá na chamada, cara. Tá mesmo. Mano, ela vai falar comigo. Depois que eu te mexer, não vai ter um pouco de tempo. A voz era diferente, ele deve fingir a voz quando faz gente. Claro. Eu acho que ele só tá falando longe do microfone mesmo. Tá. Mas aí o alguém tira essa parte na edição, daí até porque a gente, sei lá, manda de assunto. Suco de laranja. Claro. Suco de laranja. Né? Suco de laranja. Ainda vale essa palavra. Ainda vale, né, cara? Pra ajudar o editor, né, cara? Porra! Grava no podcast. O senhor estava gravando o podcast, agora o senhor caiu. É porque eu não sou a. Eu não sou o. Eu sou o dono da casa. Porra, derruba os vices aí, cara. Quem? Por quê? Porra, tá falando no meio da gravação do negócio, caralho. Deu uma de flamer tá, agora tá, aí, tá, cara. Tá, vai, continua aí, vai, o próximo aí. Vai! Ah, baixo? Por que eu falo? Quem que é pra falar baixo? Vinícius. Para de encher o saco, porra! Esse dia que eu falo baixo. Até o The Flango 3:30. Obrigado. É pastel de frango 6:30. Sabe o que é mais engraçado, cara? Bem na hora que eu dei um recorde aqui no Calgraf, o Vini começou a guichar. Lê isso aqui que eu escrevi, ó. Calma aí, deixa eu confiar aqui, que eu sou meio burro, cara. Ninguém me ensina a ler esse negócio aqui. A parte do ensino tem que fazer fininho, cara. Ninguém me ensina, cara. Ninguém me ensina. Quem gosta de mim? E eu voltei. Porque eu. Nossa, peraí. Que eu glitchei. Eu fingi morrer. Eu voltei. Porque eu fingi a morrer. Vocês me ensinam? Ele deixa falar, o filho me deixa. Poxa, cara, você conhece há 5 anos, cara. Você me deixa falar, me deixa falar, cara. Você me deixa. Você não quer que seja seu amigo? Poxa, cara, não tinha. Me deixa falar, cara. Nossa, cara, quanta coisa, cara. O filho me deixa, poxa, cara. Eu não vou ficar repetindo isso, cara. Você é um filho pássaro. Filho pássaro. Agora, vou lá ficar minha voz, que a voz que era mais legal.